Eles me deixam escolher. Já te disse isso? Escolhi o Spartan que eu queria. Você me conhece. Eu investiguei você. Observei enquanto se tornava o soldado de que precisávamos. Como os outros, você foi forte, veloz e corajoso. Um líder nato. Mas você tinha alguma coisa que eles não tinham. Alguma coisa que ninguém viu. Só eu. Sabe o que é? Sorte. Sorte? Será que o tema de hoje é uma franquia que tem sorte? Competência ou marketing? É o que a gente vai discutir. Sejam todos bem-vindos ao OrionCast de nível 29, que é sobre Halo. E tripulando esse Warhog, que tá apertado, né? Tá, o Warhog normalmente tem 3 lugares, esse Warhog aqui é especial, é um Warhog da Orion, tem 4 lugares. Temos aqui, dando tiros de apoio, Hyde, Mr. Bubbles, na torreta Homem Mal e tentando pilotar esse que vos fala, Lula Molusco. E começando os comentários do cast passado, esse cast deu o que falar, né? A galera comentando bastante, a gente sabia que ia ser um cast polêmico. Antes de tudo, eu vou agradecer todos os comentários, com farpas e sem farpas, a gente tá aqui para discutir mesmo. E vamos às cartas? Hyde, você sentiu vontade de banir alguém dessa vez? Não, dessa vez o pessoal entendeu o negócio, né? Porque tudo bem que foi o Flame Wars os comentários, né? Mas todos eles tiveram a ver com o assunto aí, não teve upload, tá bem legal o negócio. Homem Mal, algum especial pra comentar? Olha, especial não tem não. Felizmente, acho que a gente conseguiu chegar num consenso, na maioria, né, que como eu próprio escrevi lá, pirataria não é obrigação, é opção. Mr. Bubbles, o fiel da balança, uma coisa a comentar? Eu continuo comentando o que eu comentei no outro, não tomo partido, né? Acho que a discussão é legal e acho que essa tem a intenção dos comentários, cada um colocar a sua opinião. É isso aí. Mas legal. Democracia, legal, né? Democracia, sim. Só isso que a gente não tá aqui também tomando partido, nem tirando o homem mal, condenando ninguém. E o cetista é, né? Também, né? Cetista, então a gente quer que comentem mesmo, é isso aí. Não, galera, só continuem comentando. A gente não separou nenhum comentário específico, porque todos a gente abordaram o mesmo tema, cada um colocou o seu. Foi mais todo mundo colocando o que acha, né? Não separou nenhum especial, todos são especiais, como diria cetista. Como diria cetista. E é isso, a gente agradece, continuem postando, espero que vocês postem bastante também. Teve um desafio, né? Eu lembro que o Halo Will até comentou. Se não me engano, foi no de Alan Wake, né? Que um podcast de Halo não daria muitos comentários. E teve gente que falou que não daria muitos comentários. Vamos descobrir. Eu, por exemplo, já acho que não dá muito, hein? Já tô aqui desafiando ao contrário. Sem flood e ban. Não, eu, sinceramente, acho que não dá muito mesmo, não. Mas vamos ver. Vamos descobrir. Então, quem quiser que a gente leia o comentário aqui no cast, né? Tem que postar até quinta, porque a gente grava o cast de quinta, então se você postar lá, colocar o seu comentário na sexta ou sábado, a gente não tem como ler, porque foi depois que gravou. Então, outro recado também é que a gente tem agora uma vaga aí para quem quiser participar da equipe do Orion Games. A gente vai escolher uma ou mais pessoas, talvez, que queiram escrever pro site, né? Que acho que vocês devem ter percebido, ele anda meio, às vezes, fica meio desatualizado. E a gente tá precisando de gente aí, quem quiser, manda um e-mail pra gente que a gente vai escolher. Uma vaga é certeza, né? Pode ser que se surgirem pessoas boas, a gente escolha mais de uma, mas uma é certeza. Então, requisito é você tem que gostar de escrever, tem que ter um tempo livre, né? Um pouco de tempo livre, e tem que gostar de games, né? e tem que ter um computador. Vai fazer entrevista comigo, vai tomar groselha até enjoar. Processo seletivo Orion Games. É, eu diria que o principal mesmo é gostar de escrever, porque não adianta só fazer aquele textinho básico de sempre, né? Tem que gostar de escrever, fazer uns textos variados, de assuntos variados também. E... Elaborem, né? Ter ideias e também. Sem bandeira, hein? Sim. Sem bandeirinha. É, só que quem quiser participar, como é que faz? Manda um e-mail para... pelo formulário do site mesmo, na página contato, falando quero participar da equipe no assunto, ou manda um e-mail para contato@oriongames.com.br. Tá, e nesse e-mail a pessoa já pode mandar o texto, a matéria que ele escreveu? Se tiver alguma coisa, pode mandar, tem interessante. E tem que mandar o nome completo, manda sobre o que quer escrever no site, se quer fazer review, se quer escrever notícias, o que quer fazer, e é isso aí. Eu já acho interessante a pessoa mandar já, hein? Porque senão a pessoa manda um e-mail lá, quero. Então já adianta um passo. Então tem que mandar o texto, né, já direto no e-mail, porque senão não adianta mandar aquele e-mail falando, quero participar, tá. Então tem que já mandar direto o texto falando do em que área, né, gostaria de participar, qual o tempo que tem disponível também, que aí o Homem Mal vai avaliar todos. Mandem o seu portfólio, não esqueçam, portfólio. É, e manda também, eu vou deixar o número da minha conta. Quem quiser aí uma facilidade maior pra participar da equipe. Quem quiser, pra subornar sou eu já vou avisando. Quem quiser entrar no suborno mesmo, direto, sem teste, é só depositar alguma coisa na minha conta. Que feio. Você faz teste do sofá também, Mr. Bubbles? Só mandando foto no e-mail. Não, você que falou que é o cara subornar, é a primeira coisa que veio na cabeça. Você sabe que 95% das pessoas que acessam o site são homens, né? Não, eu achei esquisito, ele nem falou então. Se for mulher, né? Ele falou. Então. Mas pela foto dá pra ver se é mulher ou não, né, pô? Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Nossa. Melhor deixar quieto, né? Sem foto. Mas é isso aí, galera. Façam, mande seu portfólio aí e façam parte do nosso staff. Beleza? Agora vamos lá pro podcast, enquanto a gente toma um belo suco de groselha. Tá bom, hein, Homem Mal? Dá pra continuar fazendo groselha. Vamos lá. Bom, e começando o cast de hoje, que é sobre Halo, né? Halo é uma série exclusiva do Xbox. Foi lançada, alguns episódios até saíram para PC, mas foi lançada em 2001 com o título de Halo Combat Evolved. Era uma época que, digamos assim, a Microsoft entrou no mercado, não tinha muitas franquias, não tinha tantas empresas interessadas em trabalhar para ela, e ela adquiriu algumas empresas e algumas propriedades intelectuais que estavam no mercado, né? Dentre elas a Band, que criou Halo, e a Microsoft comprou a propriedade intelectual. Halo é da Microsoft, hoje a Band está saindo da Microsoft, mas a Band que criou a série. Então foi um caminho que eles acharam aí para entrar no mercado de videogame. E foi um jogo que fez muito sucesso. Eu não sei quem aqui teve contato, eu não vim ter contato em 2001 com Halo 1. Até me surpreendeu o sucesso da série. Mas acho que quem jogou primeiro aqui, acho que de todos nós aqui, o Halo 1, que se dedicou ao jogo, foi o Homem Mal, né, Homem Mal? O que você pode... Eu joguei Halo 1 não em 2001, porque eu joguei ele já na versão do PC. Ainda não cheguei a pegar a versão no Xbox. Vim jogar Xbox no já só o Halo 2. Mas o Halo 1... Conta aí pra gente, como é que foi essa experiência? Olha, é que como eu joguei no PC, eu não tive a mesma experiência. O que eu ouvia todo mundo falar? Todo mundo virou e falou, nossa, um FPS que funciona no controle. Eu realmente não tive essa experiência, joguei no teclado e mouse e tal. Mas eu vi muita gente falando do console que em matéria de FPS não tinha nada parecido. Que a jogabilidade era muito afinada. E coisas que eu achei que... pra mim, eu não tava achando nada de diferente porque eu joguei no PC. Só que o que era afinado no PC, o que o jogo era bem feito no PC, foi exatamente bem feito no console. E isso, eu acho que já foi uma marca bem grande. Porque, poxa, quem jogou Medal of Honor, quem jogou Call of Duty 1 no controle, igual eu joguei no Play 2 na época, realmente sofreu um pouquinho. Que isso, pô. Medal of Honor no controle era animal. É, você não jogou Halo. Então, ó, quem, o Hyde e o Mr. Bubbles, eu sei que eles não jogaram tanto, mas vocês ouviram o pessoal comentar alguma coisa na época? Como que vocês, tipo, vocês conheceram o Xbox One? Demorou um tempo, tipo assim, caiu alguma ficha, chamou a atenção? Com que visão vocês olharam pro jogo? O Xbox One, na verdade, pra mim, nunca me chamou muita atenção, porque eu sempre achei que ele fosse bem voltado pra FPS, né? E eu nunca fui muito jogador de FPS. Tive mais contato agora nessa geração com Call of Duty e tal. Mas assim, como ele parecia muito... Ele parecia um PC mesmo, só que na TV, né? O Xbox One. Os jogos pareciam jogos de PC. Como eu nunca fui muito PC gamer, assim, eu nunca prestei atenção em Halo, assim. Só vi ter contato mesmo lá no Halo 3. É, eu lembro até ele que tinha um amigo nosso aí, um cara meio bizarro até. Ele tinha um Xbox One, né? E ele usava como se fosse um computador, né? Ele falava bastante do Halo também. É, porque tinha muito aplicativo. Acho que a pessoa destravava o Xbox One e tinha um monte de coisa que dava pra fazer. Mas o que era legal nele é que ele não jogava, né? Ele jogava não, emulador então. No negócio. É, ele tinha um Xbox pra jogar emulador de Super Nintendo. Fazia isso. era como mesmo. Mas não era nossa escola, não, né, Rádio? Nunca foi nossa escola muito FPS, então. Ah, não. FPS pra mim foi Doom, essa coisa bem pré-histórica. Bem old school. Quake. Agora o Halo, nunca joguei, não. Agora, uma curiosidade que eu tenho, acho que não sei se vocês conseguem sanar essa dúvida, por que o nome de Halo? Ele vem de Halo mesmo, aquele anel que se forma em volta do Sol, da Lua, ou não tem nada a ver? Não exatamente o do Sol e da Lua, mas o Halo é realmente aqueles anéis planetários lá que são todo o princípio do jogo, né? Ah. Não sei como é que eu vou te explicar, mas existem umas instalações espaciais criadas por uma raça que habitou a Terra antes da raça humana, que essas instalações espaciais são o Halo. E a premissa, até aproveitar que a gente está no Halo 1, qual que é a premissa do jogo? É uma raça chamada Covenant. Eles são perseguidos por uma praga, né? E eles são uma democracia baseada na religião, né? Então tem os profetas e tal. E dizem que a única coisa que vai livrar eles dessa praga é uma que eles chamam de a grande viagem ou a grande jornada. E essa grande jornada, para eles acreditam que vão conseguir encontrando e ativando esse tal de Halo, que são essas instalações aí, essas instalações interplanetárias. Até o momento que na Terra, o Master Chief, né, obviamente, ele e a Cortana, eles descobrem que o Halo, na verdade, é uma arma. Então, essa que é basicamente a história do Halo 1. O Covenant, de um lado, tentando acionar o Halo, e os humanos com o Master Chief tentando impedir que o Halo seja acionado. Ah, então não tem nada a ver com a música da Rihanna, não, né? Não, graças a Deus. É da Beyoncé, né? Da Rihanna. Ah, tá, desculpa. Melhor ainda. Mas assim, a história é legal, cara, a história de ficção. Só que assim, não fica muito aparente, né, no jogo, a história. Porque como é que eles mostram? Fica, é isso que eu ia perguntar, como é que eles mostram essa história, assim? Porque é cutscene? Como é que é? É, através de cutscene, através de diálogo no próprio jogo também. Você acaba descobrindo as coisas, né? Quando o Master Chief, ele coloca a Cortana no computador do Halo, ela entende como o Halo funciona, né? Que o Halo é uma arma pra matar o Flood, e que a forma que ele tem pra matar o Flood é matar a comida do Flood. Quem não conhece, por exemplo, o que seria? O Flood, o que acontece é assim, tem os Covenants, que eles acreditam que o Halo é um deus, né? E acreditam na grande jornada, que tá, quando eles acionarem... Os Covenants são os inimigos do jogo, né? Isso, são os inimigos. São aqueles lá que tem cara de porco? Então, são os que tem cara, até os pequenininhos, né? Que na realidade, tipo assim, os Covenants, eles são um conglomerado de raças alienígenas. Então, tem várias raças. Então, aqueles pequenininhos são os Grunts, aqueles que são maiorzões, são os Elites, os Fortões são os Brutes. Então tem várias raças. Os Vogans, eles acreditam que... Essas raças, elas são pra gente como são os níveis de soldado, né? Os grandes são soldados. Essa tem uma organização meio de inseto, então, assim, se fosse inseto. Então. Tem o trabalhador, o soldado, essas coisas. Exato, é conforme a raça tem o seu posto no exército. A hierarquia é separada pela raça. Isso. Que palavra bonita. É, exatamente, mas é assim mesmo que funciona. Coisa nazista, tipo assim, né? Então, os pequenininhos, que eu acho os mais engraçados, assim, eu lembro do Praga da Xuxa. É. Vocês lembram de Praga? Lembro. É, então, aqueles pequenininhos, pra mim, são os Pragas da Xuxa. E eles parecem, tipo assim, eles são os mais fraquinhos, assim, são os inimigos mais fracos. E à medida que eles vão ficando maiores, né, tem outras raças maiores, eles têm mais equipamentos, têm armas melhores. Os pequenininhos, eles carregam as armas mais fraquinhas. Só que eu acho engraçado que a arma mais comédia do jogo é aquela granada de plasma que você gruda no inimigo. E os pequenininhos têm aos montes aquelas granadas. É. Tem até o pequenininho suicida, que corre com duas granadas na mão, assim, se joga em cima. É, então, porque são os mais fracos, cara. Eles precisam de armamento pesado. É, então. Mas é bem engraçado. Então, e eles veneram o Halo, né? Eles acham que o Halo é um deus, né? Uma entidade divina. E o que acontece? Esses Halos são, então, portais? É isso? Não, o Halo, ele é um planeta em forma de anel. Por isso que no Halo 1, quando você tá na praia, você vê aquele anel subindo. Então, tipo assim, ele tem a... Tem toda, tudo que tem num planeta, né? A vegetação, a parte natural, o oceano. Só que ele é em forma de anel, né? E o que que acontece? Na realidade, você descobre no Halo 1 que existe uma outra raça que vive no Halo, que é uma raça parasita, chamada de Flood. Ela gruda em formas vivas e se reproduz aos montes. Flood é parasita mesmo, viu? E vai então, levar ban. Vai levar ban, né? É. Exatamente. Então, os Floods, eles são uma raça parasita. E os humanos são atacados por ele lá no Halo, né? Porque... Qualquer forma orgânica de vida, né? Qualquer forma orgânica de vida. Eles conseguem grudar e se reproduzir nela. E o que que acontece? O Halo, na realidade, os Covenants acham que é uma entidade divina. Quando o Master Chief vai lá e coloca a inteligência artificial que anda junto com ele, que é a Cortana, coloca no computador do Halo... Ela estuda como funciona e entende como funciona o Halo. O Halo, na realidade, ele é uma arma que foi usada por uma raça anterior, né, aos Covenants, aos humanos, uma raça chamada Forerunners, isso. E o que acontece? Eles construíram o Halo como uma forma de conter essa raça parasita, o Flood. E o Halo, ele tem um dispositivo de segurança, que é o quê? Que é eliminar todo o Flood quando ele é acionado. Mas como que ele elimina o Flood? Ele acaba com toda a comida dos Floods. O que que é a comida dos Floods? É só toda a biomassa, né? Os humanos e os Covenants. Ou seja, acionar o Halo significa acabar com toda a vida a não sei quantos anos luz de distância daquele Halo. Não lembro de cabeça, mas no jogo fala. É não sei quantos anos luz pra frente e não sei quantos anos luz pra trás do Halo. Tudo vai ser exterminado quando ele for acionado. Então, aí vira aquela guerra, os humanos tentando evitar e os Covenants não querendo acionar o Halo para dar início à grande jornada, que para eles vai ser uma coisa de purificação, esse tipo de coisa, eles acreditam nisso. Né? E isso vai gerar até desavenças entre os próprios Covenants, que a gente vai falar mais para frente. Isso aí. Né? Nossa, eu tô vendo a história aqui, só tá me lembrando o Mass Effect. É, sim, interessante. Nossa, vocês jogaram, né? É, o Mass Effect eu ainda não me aprofundei, não. Mas não, dá uma pontinha, assim, do... Que os humanos, eu acho curioso... Muito parecido, né, cara? Os caras não inventam nada. Não, só pelo que vocês falaram aí, é uma história de ficção científica bem legal, né? Eu me interessei. Sim, é bem agora. Legal. Não, cara, então porque eu via só como um FPS, assim, de tiro matando porco. Genérico, pra mim era isso, era matar porco. Agora, vocês falam... Não é, cara. Eu sou uma pessoa maluca. Eu vou contar agora a minha experiência com Halo, né? Eu sou uma pessoa que eu tive a língua tostada por Halo. Porque o meu contato com Halo começou em 2008. Não começou em 2001, quando foi lançado. Eu tive um Xbox One. Eu destravei ele para poder usar Media Center, assistir YouTube na sala... Coisas desse tipo, né? É lógico que eu joguei Ninja Gaiden no Xbox One, joguei Need for Speed, joguei emulador também. É uma máquina bem legal. Mas eu, por exemplo, eu jogava FPS, pra mim era uma coisa que só existia no PC. Eu achava inadmissível você jogar com controle. Eu peguei, eu brinco, né? Até hoje eu falo que jogar FPS com controle é igual disputar para a Olimpíada. É, então, tipo assim, jogar FPS no Gamepad é igual um aleijado correndo 100 metros rasos. É, então, eu jogava no PC FPS, então pra mim era um gênero que não cabia em console. Isso quando eu tive um Xbox One. Então, eu cheguei até a tentar jogar Halo 1, mas me deu nojo, eu não saí de dentro da nave. Né? Falei assim, cara, não vou jogar isso, é ridículo. Né? E simplesmente eu não entendia todo aquele furor em volta depois quando foi o lançamento de Halo 2 e quando foi o lançamento de Halo 3. Também não... Achei bacana, fizeram fila lá na Madison Square Garden, lá na Quinta Avenida, mudaram até a data de lançamento do Homem de Ferro para no lançamento de Halo 3 com medo, né, de concorrer, esse tipo de coisa. E beleza, mas em 2007 ainda eu comprei um Xbox 360, que apareceu, eu queria comprar um Wii, mas eu acabei comprando um Xbox 360 porque apareceu um gringo lá na empresa que tinha comprado, tava vendendo baratinho. Ah, por que não, né? Vai sair GTA 4 um dia pra ele, né, esse tipo de coisa. Bacana, acabei comprando um Xbox 360. E o Xbox 360 tinha muito jogo de tiro, né? Que eu também acabei não curtindo. Mas sabia que ia sair Ninja Gaiden, outros jogos mais no meu estilo. Assim, eu não sou dessa escola de FPS com gamepad. Mas tinha um jogo que era de uma... Olha só como é que é curioso isso. Um jogo da Capcom chamado Lost Planet, né? E esse jogo me atraía. Apesar de ser um jogo de tiro, mas era em terceira pessoa. Era muito fã de Resident 4. Lost Planet me atraía. Só que Lost Planet controlava a visão no segundo analógico, mas tinha aquele clique de girar 90 graus, então facilitava mais as coisas. Então, por causa de Lost Planet, eu fiz a curva de aprendizado de jogar jogo de tiro no gamepad. Então, Lost Planet que me ajudou na curva de aprendizado. Até aí, tudo bem. Eu joguei Lost Planet, joguei alguns outros jogos do Xbox e tinha Rock Band 1 com a bateria. O setista me pediu emprestado em 2008, por um tempo, ele até queria comprar minha bateria, acabou comprando depois, e eu emprestei o Xbox 360 para ele. Curiosamente, o setista já tinha um Halo 3, que ele tinha ganhado do pessoal, que ele falou que ia comprar um Xbox 360, ele tinha ganho um Halo 3. Mas até aí, também ficou lá para ele, eu falei, emprestei por um mês o 360 para ele ficar jogando Rock Band. Nesse meio de tempo, o que aconteceu? Eu tinha um amigo com Xbox One ainda e ele pediu para instalar um Media Center para ele ver filme, esse tipo de coisa. Perguntou se dava para rodar jogo também pelo Media Center. Eu falei, olha, não sei. Eu sei que o vídeo você rola, que ele queria deixar o Media Center como a dashboard principal, para ele não ter que ficar entrando, sabe, no Media Center, esse tipo de coisa. Eu acho que roda também. Eu falei, você tem um jogo aí para emprestar? E ele é fanático por Halo. Aí ele me emprestou o Halo 1. Aí eu falei, beleza, vou testar, né? Instalei o Media Center e comecei a rodar. E aí comecei a jogar. Só que como eu já tinha feito a curva, já conseguia controlar a mira no segundo analógico, eu comecei a jogar o jogo e prestar atenção na história. Eu joguei uns 40 minutos do jogo, coisa que eu nunca tinha feito antes, quando eu não tinha intimidade para jogar com gamepad um jogo de tiro. E o jogo começou a me prender. Resumindo, eu terminei o jogo em 2 dias. E aí eu perguntei pra ele assim, cara, você tem Halo 2? Que agora eu preciso saber como continua isso. Não, só pra entrar no quesito nerd da história, porque eu gosto muito também, acompanho muito, não só os jogos, mas o universo inteiro. O raio do Halo lá são 25 mil anos-luzes, só que no final do Halo 1 se descobre que não é um Halo, sim 7. Ou seja, seria se acionasse um... Seria 25 mil anos-luz de cada Halo, né? O que praticamente ia limpar a galáxia inteira. Exatamente. Ou seja, você vai limpar tudo, não vai sobrar só a plantinha, né, homem? E quem gosta de ficção científica, quem gosta de ler, Halo é muito bem sedimentado. Muito bem sedimentado mesmo. Então, o pessoal que pode não gostar tanto do jogo, mas gostar da história, pode ir fundo também, que não vai ficar achando aqueles buracos gigantes igual o no Mass Effect tem. E olha como o Mass Effect, ele tem consultoria de físico famoso e tudo, cara. Ah, é? Pois é. Aquele japonês louco lá do Patins, ele é consultor do Mass Effect. Ah, sou fã daquele cara. Aquele cara é animal. Pois é, mas tem tudo isso em Halo. Então eu fiquei impressionado com a história, fiquei impressionado com a fluidez do jogo. Pra não dizer que não teve uma coisa que eu não gostei no Halo 1, eu não gostei da fase da Library, que todo mundo reclama, porque não, ela é repetitiva e é muito longa, ela poderia ser mais curta, né? Era o defeito do Halo 1. Mas, pra consertar essas coisas, né? Em 2004 lançaram Halo 2. E eu ainda, em 2008, pedi pro meu amigo emprestado o Halo 2 dele, que é aquela versão na caixa de lata, aquela versão de colecionador, né? E joguei bastante também. O Homem Mal chegou a jogar Halo 2 bastante online, né? Que você pode falar de Halo 2, Homem Mal? Olha, Halo 2 Online era engraçado, porque eu tinha... Nossa, esqueci o nome agora, daquele adaptador do Xbox pra jogar com teclado e mouse, cara. FPS shooter, alguma shooter max, alguma coisa. Eu lembro que a gente comprou isso daí. Mas, cara, era cada cor no Halo 2. Mas isso não tem. Não entendi, isso era engraçado. Eu não entendi por quê. Porque eu jogava com teclado e mouse. Ah, tipo, dá uma vantagem maior. Nossa, muito à frente. Apesar de ser muito bom no controle, no teclado ainda ficava muito melhor, né? Ah, entendi. Esse era o cheater do negócio, né? Então, era muito engraçado. Tipo, jogar Street Fighter 1 com o controle normal do Xbox e outro no controle arcade, né? Arcade, né? Puta vantagem. É, então, mas naquela época a live já era boa. Já funcionava muito bem. Apesar de ter pouquíssimo brasileiro, a diferença do que é hoje, mas já era bem legal. O Halo, o primeiro Halo eu não cheguei a jogar multiplayer, mas já no segundo Halo, ele já tinha a fórmula de multiplayer que faz que o Halo 3 seja o número 1 da live até hoje. Ah, sim, com certeza. E uma coisa curiosa, né? Esse meu amigo que emprestou o Halo 1 e o Halo 2, ele fazia... ele não tinha internet em casa, mas ele fazia System Link de Xbox aqui na rua. Pegava um pessoal que tinha Xbox, juntava 4 TVs, 4 Xbox, ligava no hub. Eu lembro que até ele pediu pra eu fazer os cabos pra ele na época. E eu, faço, é igual cabo de PC, né? Fiz os cabos de rede pra ele. E aí, eu simplesmente não entendi aquilo, cara. Eu, tipo assim, pessoal, pô, jogando Halo. Eu achava assim, cara, que ridículo, né? Você jogando FPS em gamepad, como se fosse uma lan house, um TV de tubo. É, eu olhava aquilo e falava ridículo. E resumindo, eu terminei Halo 1 e já comecei Halo 2, né? E uma coisa que eu achei bacana, tipo assim, a atenção que eles deram pra história, a abertura do Halo 2 é muito legal, porque mostra que a descoberta dos humanos causou pra história aí, né, o Mimal vai poder dizer que ele tá por dentro dos livros, mas causou, digamos assim, um racha até entre os Covenants, porque os Covenants não que eles não perdoavam os Elites, né, que era a polícia, digamos assim, a polícia, o nível mais alto do exército dos Covenants, pelo fato de terem deixado os humanos destruírem o primeiro Halo. E outra, que eles também não acreditavam na história de que o Halo exterminaria a raça deles. Aquilo soava como uma heresia, né? E é um momento muito marcante, eu acho que o começo do Halo 2, porque mostra o Master Chief sendo condecorado e o Arbiter, né, que é um dos Covenants responsáveis, sendo punido. É, então, assim, é uma cena bem interessante, bem trabalhada. É, e aí passou até um racha dentro dos Covenants, e o Homem-Mão até pode dizer mais sobre isso. É, então, começaram o Arbiter, né? Ele foi colocado lá a marca da vergonha, né? Mas ainda assim... Ele foi queimado a ferro, né? Igual um boi. É isso que aconteceu. Essa foi a punição dele, né? Foi queimado a ferro na frente de todo mundo, assim, na cidade dos Covenants. Pode crer. Ele ficou como se ele foi incapaz de ter o Master Chief. Porque, assim, a gente não falou, mas no final do Halo 1, a instalação 04, que é o Halo que eles estão, o Master Chief consegue explodir ela. E até esse exato momento ali, eles ainda não tinham certeza de onde estariam os outros Halos, né? Então, os profetas lá, eles marcam o Arbiter. Por quê? Porque explodiu a única chance deles terem lá a grande jornada. Porque eles iam ter que levar mais N anos para tentar descobrir aonde eram os outros Halos. Aí é até engraçado que o Arbiter, ele fica lá com a marca da vergonha e tal. Só que ainda assim, nessa parte começa a dividir os Elites, que são os Covenants igual o Arbiter, e os Brutes, que são a guarda pessoal dos profetas. Já no decorrer do jogo, eles conseguem encontrar um outro Halo, inclusive o Master Chief e tal. Só que qual que é o ponto que realmente divide? Tem o organismo que controla o Flood, que é o Gravemind. E ele tá com medo de explodirem lá o Halo aonde ele tá, porque o Gravemind, se não me engano, ele tá dentro de um dos Halos. Aí o legal é que ele pega numa mão o Master Chief e na outra mão, ele é grandão, é tipo o Jabba the Hutt. Ele pega imaginei o Jabba agora. É exatamente assim. Você imagina se você jogar um liquidificador, o Jabba the Hutt e uma planta carnívora do Mario. Nossa, que bizarro. Vai sair o Gravemind. Sem contar que o nome é muito louco. Gravemind, né? Que seria, digamos assim, a cova da mente, né? O cemitério da mente, né? Eu acho muito... Essa cena também que o Master Chief e o Arbiter são pegos pelo Gravemind é uma cena bem interessante, bem assim, meio protagônica, meio antagônica. É, cara, e o legal é que assim, é nessa hora que o Arbiter realmente se dá conta do que o Halo é uma arma. E o legal é que o Grave Mind pega os dois, assim, olha pros dois e fala pros dois, né? Falou, olha, o Halo fez vocês se tornarem conhecidos. Agora, ele vai fazer vocês se tornarem companheiros. Porque os dois agora, eles tentam impedir por motivos errados, que o Grave Mind, a explosão do Halo. E é legal que no Halo 2 você joga parte com o Master Chief e parte com o Arbiter. Então, uma coisa aí que, pelo menos eu que não joguei Halo, não conheço, provavelmente quem tá ouvindo e não jogou também não conhece, e vocês estão falando muito, é o Master Chief. Quem é Master Chief, exatamente? O Master Chief, ele é um Spartan. O que é um Spartan? O Spartan, digamos assim, é a arma de guerra mais poderosa que a humanidade conseguiu criar, que pode estar em campo. É, o tipo de um Rambo, né? Nossa. O que o Spartan é? O Jack Spartan, Bauer, né? Eles usam o Jack Norris. No caso do... Exatamente isso. Ele tá mais, é o Jack Bauer. Eu falo que o Master Chief é o Jack Bauer do espaço. É o Jack Bauer do espaço, exatamente. Só que ele é um pouco mais atrapalhado, né? Mas dá certo as coisas, assim. Ele não é tão certeiro. Então, o que acontece? Tem até umas coisas bacanas, assim, de tecnologia que os caras... Eu já vi sobre a tecnologia dos Spartans, né? O cara, ele, pra ser a armadura de um Spartan, que é o modelo que o Master Chief usa no Halo 1, que é a primeira, né? Já é um modelo diferente, né? Eles chamam de Mjolnir Mark V, né, Homem-Mal? É a armadura. Ela pesa 500 quilos, né? Ela é uma armadura, digamos assim, igual a do Homem de Ferro, né? Ela tem os movimentos dela, que são coordenados por quem tá dentro da armadura. Ela custa o preço de uma nave grande, igual o Pillar of Autumn, um cruzador espacial, ou seja, ele é caríssima para fazer, ela é ultra resistente, que ela consegue até suportar uma entrada na atmosfera, né? Essa armadura do Master Chief, além de ter esses movimentos, ela tem uma camada de gel que envolve o corpo, né? Então, digamos assim, ele dentro da armadura, ele não precisa comer, ele não precisa fazer nada, ele tem autossuficiência. Ela também tem aquele negócio que você pode cair de uma altura definida que não morre, né? Sim, que não morre. E tem outro detalhe, a armadura ela tem a capacidade de travar. O que é essa trava? Nesse momento, ela, digamos assim, como se ela congelasse o estado e ela consegue resistir a um impacto muito grande, né? Então, naquele momento que ele trava a armadura, ele consegue resistir a impactos muito grandes, como uma explosão muito ferrada perto dele, esse tipo de coisa. E ela tem um campo de força que carrega em volta dela também, né? Então, por isso que aquilo que acontece no Halo, tipo assim, você toma tiro, o campo de força baixa, aí começa a gastar a sua saúde. Mas se você para um tempinho escondido sem tomar tiro, o campo de força carrega de novo. Outra coisa, isso é especial da armadura do Master Chief, né, que é o modelo mais novo. Ela tem um gerador de energia mais potente e ela carrega um sistema computacional nela que permite receber uma inteligência artificial, um computador de alta capacidade, que é a Cortana. Ou seja, para te orientar estrategicamente em campo. Então tem mais isso. Ele tem um implante neural para controlar a armadura. Digamos assim, ele tem um conector da Matrix assim nele. Nossa, sabe uma que isso coisa pareceu? Que eu acho legal? Pareceu propaganda do Polishop agora. Sim, né? Tem vontade de comprar. Não é só isso, né? Não é só isso. Em 15 minutos, compre em 15 minutos. Não, uma coisa que eu acho legal. Eu com inveja dessa armadura. Então, uma coisa que eu acho legal. Que eu falo da sedimentação, essas tecnologias, por exemplo, a Cortana é única, as nações da raça humana não conseguiram, não tem recurso para desenvolver uma para cada, entende? Então a Cortana é uma coisa só que existe só ali, a armadura do Master Chief também, ela é meio diferente, porque, sabe, eles não têm recurso no tempo de guerra para criar 500 armaduras iguais. Não tem recurso para criar 500 AI iguais. Não, e uma coisa interessante, como foi falado no começo aí que vocês ouviram, é a AI que escolhe o Spartan que vai carregar ela. É a inteligência artificial que escolhe o soldado. Não é o soldado que escolhe a inteligência. A inteligência fala, é tal soldado. E aí ela é transportada, ela pode se conectar àquele soldado através do implante. É aquele, ele aparece no começo do Halo 1, ele encaixando o chip da Cortana no capacete dele. Ele passa a se comunicar com ela. Outra coisa interessante também de falar sobre a tecnologia dos Spartans é que não é qualquer um que pode entrar dentro da armadura, né? A pessoa, para ela entrar na armadura, primeiro ela tem que passar por uma terapia hormonal. Então eles recebem algumas injeções de hormônio que transformam, digamos assim, eu acho essa palavra bem louca, ceramidificam os ossos. Então deixam os ossos extremamente duros, digamos como se fosse um adamantium. Né? Você chegou a ler o livro? Não cheguei a ler, eu já li alguns artigos. Que o livro fala bem dessa parte também. Fala bem dessa parte, né? É. Ah, mas fala aí, eu sei que tem uma terapia muscular também, que ele é mais forte do que uma pessoa comum. Até pra poder resistir os impactos que a armadura vai resistir, né? Senão, se ele for muito mole também, não adianta, a armadura não consegue absorver tudo. É. Só pegando, aproveitando o gancho, você falando de muito forte, é comum você ver, não no Halo 2, não no Halo 1, no Halo 2, mas você vê, sentir no Halo 3 e sentir bastante no Halo ADST, de que eles não gostam dos Spartans. E isso nunca é muito bem explicado, né? Por que que os ODST não gostam dos Spartans? E quem são os do ODST, que eu já tô perdido? O ODST são os soldados normais. O ODST é a tropa de elite dos soldados. Vou fazer a comparação Lula Molusco aqui. Digamos assim que os ODSTs estão para os Spartans, assim como a polícia militar está para a polícia civil. Não gosta do ódio. Seria tipo o Jack Bauer e o ODST ser a UCT. É, exatamente, mais ou menos assim, é. Não, na verdade não. Nem o CT, é melhor, o ODST é melhor. A comparação seria mais ou menos assim. O ODST, ele tá pros soldados na Terra lá, como o BOP tá pro Polícia do Rio de Janeiro. O ODST é o BOP. E o Capitão Nascimento, obviamente, é o Master Chief. Não, o Master Chief não é o ODST. Mas sei lá, é Spartan. Dentro do BOP só tem ele pra comparar, pô. Não, mas... O que é o seguinte, quando o Master Chief foi, o Master Chief fez essa... O Master Chief já cansou, né? Como o John, né, que ele chama John? John 117, né? É. O nome quando dele é um número? Essa, porque eles foram pegos desde criança e foram numerados. Uhum. Eles mantiveram só o primeiro nome, pra que eles não tivessem nenhuma relação com o passado, né? Interessante. E... É engraçado que tem muitos clichês de aventura, assim, não que isso seja ruim, né? Mas até esse negócio de a armadura, aí escolher o cara, esse negócio de eles não ter nome, é bastante clichê de histórias mesmo, de fantasia. Eu lembrei assim. Do Harry Potter, que a varinha escolhe o Blue. Ah, eu também, né? Na hora, né? Os homens quis falar pra calhar, mas tipo, tá na cara. É isso, né? Mas não é do Harry Potter, tem muita história que é assim, né? É, mas imagina o Harry Potter, uma varinha tão fodida que ninguém tem, ela vai escolher o bruxo dela. É, entendi. Então, mas voltando à questão dos ADST e até dos soldados normais, que eles não gostam muito de trabalhar com os Spartans. Quando o Master Chief fez essa cirurgia para aumentar a força, ele ainda não tinha muito domínio da força dele. E ele estava lá numa sala de ginástica e um dos comandantes dos ADST começou a chamar ele de aberração, tá? E mandou uns caras brigar com ele. Aí ele, sem querer, que ele foi brigar com os caras lá, que os caras foram atacar ele, mas ele acaba matando dois ADST. E por isso que você tanto no universo, na literatura e alguns jogos, você consegue perceber que eles não gostam dos Spartans. Por quê? Porque o Master Chief matou dois ADST numa briga. E obviamente a culpa não foi dele, né? É, mais ou menos, né? Que mandaram. Os caras foram pegar, né, ele, né, pô. Então, esqueceram que é o Master Chief, né? Arrancar carne de quilo e sangue de litro. Nossa. Mas é por isso, às vezes você vê que um comentário, alguma coisa, não entende, mas por que eles não gostam, os caras salvadores? Não gostam porque o Master Chief matou dois. Ah, é. Mas e aí, falando em dois, né? Como que termina Halo 2, homem mal? Dá um resumo aí, que aí eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu peguei a caixa de lata. Mas o Halo 2 termina mais ou menos. Finalmente o Covenant tá cada vez mais perto de chegar à Terra. Eles estão ali quase atacando o Reach. Não, quase atacando o Reach, não, tô falando besteira. É, quase atacando eles estão chegando perto da Terra. Eles querem descobrir aonde você vai acionar os outros anéis, os outros reinos, os reinos de backup. E o que eles descobrem no Halo 2? Descobrem que existe um artefato que vai acionar todos os reinos ao mesmo tempo. Então, ao invés de eles procurarem Halo por Halo, é mais fácil eles procurarem esse artefato, que chama... Ark. Isso, The Ark. Okay. Aí termina, como termina? Depois que o Arbiter realmente descobriu, confirmou lá que o Halo era uma arma, ele avisa os outros elites, e os elites então entram em conflito com os profetas, né? Aí o que os profetas não aceitam essa heresia dos elites e substituem eles pelos brutos. Eles marcam todos os elites como traidores. Então os elites, eles que eles fazem? Eles se aliam com a raça humana para impedir que sejam acionados os reinos, né? Aí termina o jogo praticamente padrão, né? Com o Halo explodindo. E aí já diretamente vai pro 3. Uhum. É, então, e o que acontece? O Master Chief, ele é transportado pra Terra. A Cortana, ela fica lá inserida no Halo que é explodido com o Gravemind, né? Ela fica na mão do Gravemind. E o Master Chief, ela consegue teletransportar ele via hiperespaço pra Terra. E uma coisa que você mencionou, o Ark, esse dispositivo que aciona todos os Halos, ele tá na Terra. Só isso. Ah, não poderia ser diferente. Só isso, não poderia ser diferente. É, então, mas isso é até meio que explicado, porque acredita-se que essa raça que desenvolveu os Halos, eles viviam na Terra. Tanto que o clima dentro dos Halos é um clima semelhante ao da Terra. Sim, tem praia, então, mar. É, se então, viviam então, na Terra, mais. Com certeza eram os golfinhos, né? Temos dúvida disso. Ah, pode ser. Eles estão boiando, pode ver. É o golfinho boiando, né? Tem dois aí. Mas então, é isso, tipo assim, eu lembro, tipo assim, do final de Halo 2, porque eu já Halo 3 já tava no mercado, né? E eu lembro daquele slogan do Halo 3, né? Que era Finish the Fight, termine a luta, né? Eu achava até legalzinho, né? Falava assim, pô, não sacava o porquê. E o Halo 2, ele termina assim, no momento que o Master Chief é transportado pra órbita da Terra... O pessoal da UNSC, o Johnson, pega a transmissão dele e fala, nossa, ele apareceu de volta, né? E aí o Johnson pergunta pra ele, assim, soldado John 17, que você vai fazer? Aí ele fala, I will finish this fight. Eu vou terminar essa guerra. E aí Halo 2 termina. Quando eu vi esse final... Não deu 5 minutos, eu peguei o telefone, liguei pro Cetice e falei, cara, eu preciso do console de volta e do disco no Halo 3. Eu quero finishar a fight, eu quero terminar essa guerra, cara. Eu preciso saber como isso acaba. E aí eu tava com a língua mais que queimada a essa altura, né? Já tava fanático jogando Halo, né? E aí foi quando eu peguei Halo 3 pra jogar. Lançado em 2007. Acho que o maior sucesso comercial da série até o momento, né, meu irmão? Porque também é o mapa foi o que teve mais visualização por causa da plataforma. Ah, sim, eu acho que, sei lá, se Halo 2 tivesse saído pro 360, ele ia vender a quantidade próxima também. É, também ia. Eu não sei os números, assim. Vocês lembram, o Hyde, Mr. Bubbles, mesmo vocês não sendo fãs, assim, vocês lembram, assim, do barulho que foi o lançamento de Halo 3? Vocês lembram de ver muita propaganda, esse tipo de coisa? Ou de ver o vídeo dele na E3? Esse foi o primeiro que eu tive contato, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Halo, porque... achei até engraçado, assim, comentando isso que você falou, que acho que o Halo foi uma série que conseguiu unir um pouco esse público, público que é de PC com o público de console, né? Porque, por exemplo, difícil um jogo que eu ia jogar um multiplayer junto com o Meimal, por exemplo, né? Que sempre foi um PC gamer e eu sempre fui totalmente ao contrário, nunca joguei nada em PC. Mas o Halo 3, eu lembro que... Esse teve um marketing absurdo, né? Quem não tiver ouvido falar dele é só porque tava em coma. Uma coisa que eu vi no Halo 3, eu até fiquei impressionado, era... Que ele era dublado em português do Brasil, né? E isso é uma coisa que isso é impressionante. Eu nunca tinha visto isso no videogame. Vi no Max Payne, só que era pra PC, né? Agora, em um console mesmo, em português do Brasil, foi um choque, eu acho. Eu só tenho dúvida se Halo foi o primeiro antes de Viva Pinata. Ou se eles estão ali do ladinho. Eu acho que Viva Pinata foi antes, viu? Foi antes? Foi antes. Max Payne foi antes, na realidade. Não, mas falando da Microsoft, que a Microsoft já vendia o console oficial no Brasil. Não, Viva Pinhata, porque eu me lembro, veio antes. Eu me lembro então, bem, mano. Que o Viva Pinatos já veio em português completamente. Então, é sobre isso que o Rádio Mr. Bubbles falou. Então, eu acho curioso como é que são as coisas no mercado, né? E você não sabe, tipo assim... A Microsoft, quando ela entrou lá com o Xbox One, é lógico que ela entrou já quase no meio da geração. O PlayStation 2 já era uma realidade no mercado, né? Não dava mais para fazer muita coisa. Então, as empresas tradicionais, como Capcom, Konami, ninguém queria investir muito no Xbox. É, isso que eu achava, tipo assim, isso que foi difícil, né? Não tem, tipo, não é fácil você entrar no mercado. Console com base instalada pequena, né? É, eles não conseguiram tão logo ter a série GTA, por exemplo, GTA Vice City, que foi um baita sucesso na geração. Depois o GTA San Andreas, o Xbox nem viu a cor. Então, digamos assim, acho curioso como cada um briga com o que tem. Então, a Microsoft, um fabricante de jogos mais de PC, entrando no mercado de consoles, você vê, o Xbox tinha aquela característica de herdar jogos do PC, porque é o que eles tinham, né? Então, eles tiveram que adaptar. E curioso como acertaram em cheio, né? Nessa série, eles perceberam que o Halo 1 fez sucesso. Quando o pessoal fala em matéria de marketing, tem até um amigo que ele... fez faculdade na área, ele falava que teve uma campanha de marketing viral do Halo 2, que foi até exemplo em aula da faculdade dele, que foi uma das campanhas de marketing viral mais famosas assim, de todos os tempos. Foi, o professor dele usava como exemplo na faculdade. Que o pessoal sempre fala, Halo é muito marketing também, né? Realmente, os caras, eles viram que o Halo 1 virava, eles botaram grana, mas vamos botar grana naquilo que é da gente. Né, para levar a base do console para frente. E no Halo 3, eu lembro que foi, nossa, o que teve de propaganda, aquelas propagandas de miniatura, assim, contando a história, fazendo o Museu da Guerra. Tem muitas propagandas legais. Acho que se o pessoal procurar no YouTube propaganda de Halo 3, vai ver no mínimo uma meia dúzia de propagandas muito bem feitas. Assim. Os caras investiram pesado mesmo em marketing. Isso que eu ia falar. Muito, muito bem feitas. Eu tenho todas as salvas aqui. Quem tem o Xbox aí consegue baixar lá na live, né? Eu tenho todas as salvas aqui, que são muito legais. E o fato até do Raid ter mencionado, de ter o jogo existir em português, o Halo 3 ele foi dublado em 16 línguas, se eu não me engano, porque eu assisti o Making Of, né? A versão do Cetista tem o disco de Making Of, e no disco de Making Of eles mostram sendo dublado, se eu não me engano são 16 línguas, se não são 16 são 12, ou seja, isso faz parte do marketing deles, é para expandir o produto para qualquer mercado, mesmo que às vezes o mercado seja pequeno, os caras escolheram dublar em tantas línguas, por quê? Para poder levar o produto a todos os públicos possíveis, né? Então é uma vontade muito grande de fazer a franquia crescer. Isso realmente eu tiro o chapéu para os caras. Sabe, você quer fazer uma franquia crescer, faça todo mundo entender a história, né? Faça todo mundo ver que é mais, que não é só propaganda, que tem conteúdo, né? Essa abertura que eles deram com o português, né? Essa inclusão de novos fãs, gerou até fãs, né, clássicos, como o nosso famoso garoto do Halo 3. Que eu preciso que tu vá nessa loja perto da tua faculdade, compre dois jogos, tá? Compre Halo 3. Halo 3. E Call of Duty 4, tá? Eu vou soletrar o jogo pra ti. Halo. Halo se escreve H-A-L-O 3. É Halo 3. É a terceira versão do jogo. O último lançamento dele. Eu quero a versão single player. O que é a versão single player? Eu quero a versão do jogo que dá pra jogar sem internet. Eu não quero a versão multiplayer. Porque eu não vou jogar com a internet. Eu quero a versão comum, single player. O outro jogo é Halo 3, Halo 3, Halo 3, Halo 3, Halo 3, Halo 3. Não, e curioso que na dublagem eles não falam Halo, eles falam Halo mesmo. Na dublagem em português. É dublagem Silvio Santos, cara. É dublagem Silvio Santos. Imagina um Halo de banheiro, assim. Então. Vocês sabem quanto o Halo 3 vendeu? Muito. Quase 12 milhões de cópias mundialmente. Curiosamente, a maior parte está nos Estados Unidos, né? 8 milhões de cópias foram vendidas lá, né? Que é um mercado que eu acho que tem mais a cara, assim, de jogo, apesar de ter toda essa história envolvida, mas é um jogo de tiro, né? Tem um multiplayer muito forte. Um jogo de guerra, então. E no Japão vendeu bem, ou não? No Japão vendeu acho que umas 200 mil cópias, não vendeu muito bem. Esperado. Mas também, levando em consideração que o Xbox praticamente não existe por lá, né? Acho que com todos esses anos ele tem uma base instalada de 500 mil de consoles, assim, 1 milhão, não sei, é bem pouco. E é um joguinho também do meio do início do console, né? Ah, é. Não, mas Halo 3 não foi bem no início do Xbox, não. Ele demorou um tempinho ainda pra sair, não foi. Mas uma coisa curiosa, assim, sobre Halo 3 no Japão. Tem pouco console, vendeu. Mas vocês sabiam que Halo 3 tirou, se eu não me engano, foi 37 ou 38 de 40 na Famitsu? O que é uma nota excelente para um jogo ocidental numa revista oriental, japonesa, e chatíssima, né? Japonesa. Ele tem uma nota alta na Famitsu. Na época até teve muitos reviews e, curiosamente, ele disputou o jogo do ano, ele perdeu vários jogos do ano para o Mario Galaxy 1, que ele saiu junto com o primeiro Mario Galaxy. E até lembro do review da Game Trailers que falou o seguinte, que foram os jogos que eles jogaram mais ali dos lançamentos de 2007, foi o Mario Galaxy 1 e Halo. Mas que eles estavam dando, os dois jogos valiam muito, só que eles estavam dando o prêmio de jogo do ano pro Mario Galaxy, porque o Halo, se você não tiver uma conexão na internet, você tem uma campanha maravilhosa, tudo, mas você perde boa parte do jogo, que é o multiplayer. E que é você poder jogar cooperativo, esse tipo de coisa. E o Mario Galaxy, você só precisa do videogame, do emote, mais nada. Mas foi a única justificativa deles. É isso, mas que os dois jogos oferecem uma diversão, assim, absurda. E a gente vê isso pela quantidade de acessos que Halo tem até hoje na Xbox Live, né? O Halo 3. É muito, muito, muito acesso. O pessoal não para de jogar. Eu sempre falo, tipo assim, apesar do pessoal, o setista gosta mais de Code, mas jogou o Halo com a gente. Eu falo, eu não sou fanático por FPS, mas eu acho que o Halo ele é o mais completo de todos, porque tem veículo, dá pra jogar cooperativo a campanha, coisa que não dá em todo Call of Duty. Dá pra você criar mapa, configurar mapa. Tem arma, não só o que eu acho bacana do universo, tem as armas alienígenas, tem as armas humanas. Eu lembro que quando a gente jogava cooperativo, sempre quando a gente terminava um capítulo, que, digamos assim, dava a hora de dormir, né? A gente já tinha passado além da conta do horário, a gente não começava o próximo capítulo. Aí a gente ficava zoando, fazendo guerrinha só de espada e granada de plasma. A gente falava que ia criar uma arena só com espada e granada de plasma, que aí não ia dar para o setista camperar. Ele ia ter que vir para a guerra. Que nenhum outro jogo permitia isso. Só Halo, cara. Nenhum outro jogo consegue permitir isso. Mas alguma coisa mais a acrescentar de Halo 3? Halo 3? Eu só queria perguntar se a história fecha mesmo, né? Então, a gente não quer spoiler pra quem ainda não jogou. Spoiler, mas ela fecha mesmo, assim? Ela fecha muito bem fechada, eu acho. Não sei, você achou que fechou legal? Foi mal. Não, eu achei que fechou legal. Fechou legal, legal... Nossa, peraí. Ela fechou legal tanto pro jogador quanto comercialmente. Porque ela terminou... Halo 3, mas ela ainda deixa a franquia aberta, cara. A trilogia Halo acabou, mas a franquia Halo, ainda, os caras ainda podem explorar ela à vontade. Inclusive o próprio Master Chief. Ele pode muito bem voltar em outro jogo. Ah, sim, também acho. E uma coisa, falando do final, né? Eu falo que foi um dos melhores momentos na live, foi quando a gente terminou Halo 3 no Legendary. Que tava eu, Setista e mais outros dois amigos. Eu chamava de Lula Clone, né? Que era o mesmo nick que eu, mas 123, ele era Lula 123, e o Edu, que é um outro amigo da gente. E na missão final você tem uma fuga, né? De Warhog, que é o Jeep do jogo. Então, como a gente tava jogando com quatro pessoas, tinham dois Warhogs, né? Eu peguei pra dirigir um, o setista foi no turret, pra limpar o caminho, e no outro foram esses dois amigos, né? Eles não conseguiam dirigir o Jeep. E aí o setista ia avançando as fases e eles não conseguiam, ficar torcendo contra a gente. E foi uma fuga daquelas mega emocionantes, assim. Caiu pedaço do chão, eu dei cavalo de pau que ficou faltando 1 milímetro pra cair, e os caras torcendo contra. Até chegar no ponto final, assim. Foi muito emocionante. Foi um dos melhores momentos online. Pra uma franquia que eu não dava a mínima. Então... E a história em si é muito boa, porque além dela fechar tudo, o Halo 3 se passa praticamente inteiro na Terra, né? A última linha de defesa da humanidade contra o Covenant. Todas as colônias, elas já foram derrubadas. E até legal, até uma coisa legal falar, que como é que funcionavam as coisas no Halo. O Covenant em si, ele tem uma estrutura orgânica praticamente igual a nossa, né? Então, a arma que mata o Covenant mata o humano, a arma que mata o humano mata o Covenant. Então, quando em batalha, eles são ali praticamente, quase uma raça igual, só muda a tecnologia. Mas o interessante é que a tecnologia do Covenant era mais avançada. Então, enquanto a batalha era no solo, era igual, era bem igualado ali os humanos e Covenant. Agora, quando o Covenant perdia na Terra, o que ele fazia? Ele usava a tecnologia superior que ele tinha e com as naves eles destruíam o planeta inteiro. Por que eles não faziam isso desde o começo? Por quê? Porque eles não precisavam saber se o Ark, a partir do Halo, do Halo 2, eles precisavam saber se o Ark estava no planeta ou não. Precisavam também de informação para saber onde era a Terra, onde era o planeta natal dos humanos, e precisava de informação também para trás desses, como é que eles chamam? Artefatos. Exato. Por isso que eles não destruíam o planeta de cara. Eu achei que era porque eles eram burocráticos. Não, eles podiam estar destruindo a chavinha de ignição do rei. Né? É, seguindo o protocolo. É, exatamente. E o legal é que eles conseguem fazer muita coisa que os humanos não conseguem. Eles conseguem, por exemplo, viajar, entrar em velocidade da luz, mas e parar exatamente no ponto que eles querem. Os humanos não tinham essa tecnologia. Algumas armas que eles usavam nas naves, os humanos não tinham. Tanto que existem até batalhas da raça humana tentando defender planeta, assim, de 50, 60 naves humanas contra 5, 6 nave Covenant. E essas 5, 6 nave Covenant conseguir derrubar todas. Isso que eu acho que é bem, bem sedimentado. E por isso que o Halo é a última. O Halo 3 é o último esforço. Porque perdeu ali, o Covenant vai e destrói o planeta. Acabou. A maravilha. Eles não conseguem recuperar. Eles sabem que o artefato tá lá, não conseguem recuperar. Maravilha. Então destrói essa porcaria, morre todo mundo. Acabou, a gente perde, todo mundo perde. Mas o negócio é interessante, você falando, né? E a gente. Eu lembro que no cast, quando você falou que Halo tem uma. É o novo Star Wars, né? Tem um universo pra isso, e eu acho que realmente tem. E é um universo que faz muito sentido. Assim, faz muito sentido. Os caras têm conteúdo aí pra fazer ainda muito jogo, filme e livro, porque é um universo muito rico a se explorar. Tanto da parte tecnológica quanto da parte de aventura. E é um universo tão rico assim que em 2009 nós tivemos aí três lançamentos baseados na série Halo, né? A gente teve Halo Wars, né? Halo 3 ODST e Halo Waypoint, né? Então a gente vai falar mais ou menos o que é cada um, tá? Começando com Halo 3 ODST, que eu também joguei, achei muito bom. Gostei muito, o Homem Mal já deu uma prévia aí de qual era a visão que os ODSTs tinham dos Espartas, né? Ou seja, a gente tinha rachas entre os Covenants e tinha alguns rachas também entre os humanos, né? Mas conta aí, Homem Mal, você que também jogou ODST, como que começa o ODST, que é um jogo que a gente não vai querer spoiler. Tem dublado em português também, se vocês também forem procurar. A partir de agora, a partir de Halo 3, tudo passou a ser dublado em português. Todos os jogos da série Halo de tiro passaram a ser dublados em português. Mas eu achei bem interessante a ideia do ODST. Mas fala aí, Homem Mal, que ponto que tá da história de Halo 2 ODST? Então, o ODST, ele tá entre o Halo 2 e o Halo 3, que é no... O ODST já se passa na cidade de New Mombasa, que seria na África, já na Terra, que é justamente onde tá o artefato, o Ark, né? E tem os ODSTs, eles vão lá executar, esses ODSTs do Halo ODST, eles vão executar uma missão secreta, que nem eles, é tão secreta que nem eles sabem o que que é. Eles vão acompanhando uma tenente da inteligência, só que na hora que eles são jogados da órbita, né, através de umas cápsulas. Lembra até no Gears também. A abertura, essa cena é muito bacana, você saindo da nave na cápsula, assim, acompanhando a descida, eu acho uma cena bem legal, bem valorizada. Então, e o legal é que na hora que você entra na órbita do planeta, entra uma nave Covenant, exatamente ali onde vocês estavam, então vocês acabam desviando a rota da onde vocês vão cair e o grupo inteiro se separa. Então, o legal é que você joga como um soldado novo, sem nome, né, que é o Rookie. E ele acorda muitas horas depois de que praticamente tudo já aconteceu. Então você tem que achar todos os membros do seu grupo de ODST que estão perdidos. E a cada um que você acha, você tem um flashback do que aconteceu com aquele membro e aonde ele vai estar. E o jeito que eles contam a história no DST é muito boa. Tem uma história de fundo que você coleta através de audiologs, que são as histórias do superintendente, que é o Maí, que controla a cidade, que conta a história de uma menina, que o pai dela cuida dessa aí, o pai dela acha que é alguma coisa como se fosse um prefeito, e é o esforço dela tentando achar o pai dela e tentando descobrir o que está acontecendo ali, porque, o que o Covenant quer na cidade. E realmente é muito boa, o jeito que a história é contada é bom, o jeito que é apresentado é bom, os flashbacks fazem você jogar com cada personagem, cada um tem uma personalidade bem diferente. É fantástico, mas o ponto dele na história é o início da invasão Covenant na Terra. No caso, é a preparação para o que ia acontecer ainda em Halo 3. E uma coisa é... Tanto que ele também recebe o título de Halo 3, né? Só conta uma outra história. E esse ponto, assim, eu achei show. A forma como eles contaram a história, eu achei muito original. Uma coisa que eu não tinha visto em nenhum outro jogo. É você contar a história pedaço por pedaço, no caso, assim, elemento por elemento, né? Personagem por personagem daquele esquadrão, encontrando coisas que eles deixaram. E a interação é muito bacana. E é um jogo que tá barato, né? Eu lembro, o Mr. Bubbles, quanto que você pagou no jogo na Saraiva? R$60, lacrado novinho. Novinho, dublado em português. Então, tipo assim, quem tem Xbox 360, quer começar... É obrigatório, viu? É obrigatório. Acho que é um jogo muito... Embora também acho que o Halo 3 deve estar bem barato, né? Tá, eu paguei R$70 na edição especial. Então. Ah, mas um negócio também interessante que eu quero mencionar do ODST. O ODST, ele vem com um disco que tem todos os mapas pagos na live pro Halo 3. De multiplayer. Então, tipo assim, o Halo 3 ele já vem com baita conteúdo multiplayer, mas tem mapas que você pode comprar e pôr a mais. Se você compra o ODST... Além de ter os modos de multiplayer dele, ele vem também com um disco com todos esses mapas que estão à venda na live. Então, digamos assim, é um valor agregado muito grande para um jogo que tem uma campanha excelente. E repito, a campanha é co-op. A campanha inteira, 4 pessoas, ou seja, dá para você jogar com 4 amigos, né? Em 4 pessoas, você jogar a campanha e ainda tem mais tudo isso aí de valor agregado para um jogo aí que tá, meu, R$60. Então, não tem desculpa, assim. Quem tem Xbox, a não ser que não goste de jogo de FPS, né? Então, mas às vezes a pessoa não gosta de jogo de FPS pela experiência que o jogo proporciona. Halo não é frustrante. O gameplay de Halo, ele é muito... Ele perdoa bastante quem não tá muito afim de ficar morrendo toda hora, ou que, sei lá, não gosta da mira, não gosta de ter que puxar a arma pra mirar. A mira ela é bem grande, né? Quase todas as armas do Halo tem uma mira enorme, assim. Eu falo que é por isso que eu consigo me adaptar. Ele mira da barriga também, você não precisa ficar puxando a arma, sabe, pra poder mirar. Tem algumas armas com zoom, mas eu acho que o gameplay dele, ele é bem... Ele perdoa quem não tá afim de querer se tornar o mestre do FPS. Não, eu acho que ele é o FPS, tipo assim, se você, hoje, se você falar pra mim, vou começar a jogar FPS em consoles, né, nunca joguei FPS em console, eu recomendaria começar por um Halo, até porque ele tem um ritmo de jogo mais cadenciado, o Call of Duty é super famoso, até mais forte que o Halo aqui no Brasil, mas eu acho assim, o Call of Duty ele tem um ritmo de jogo muito veloz, né? Então você vai morrer muito, o Halo você não vai morrer tanto, é uma coisa mais cadenciada, mais lenta, assim... E outra coisa que a gente não comentou até agora e que eu acho sensacional em todas as séries é a trilha sonora, que tá rodando aí de fundo, produzida por um cara que chama Martin O'Donnell, né? É um cara famoso por fazer trilha sonora e eu acho, por incrível que pareça, cara, a gente parece brincadeira, mas eu já ouvi essa trilha sendo usada em programas de TV. A música principal do Halo, outro dia eu vi, tava vendo Autosport. Eu não lembro qual carro que tava mostrando, mas quando tocaram a música de fundo, eu falei, cara, é a música do Halo. Os caras era um Warthog, né? Era, foi assim. Não era um Warthog, cara. Mas, não sei, acho que era um Corvette, cara. Mas era o tatatatã, né, cara? A música do Halo, cara. A música que é famosíssima, cara, de todos tem os jogos. Tem até uma música que tem no Guitar Hero, né, como download lá. Tem, a Midjourney Mix. Que tocou já aí, com certeza. Eu tenho o download na faixa. Quem tem o Guitar Hero 3 para Xbox 360, você pode baixar na faixa a música do tema do Halo para tocar ela no Guitar Hero. E Detalhe, ela foi executada, a versão que foi pro Guitar Hero tem um bônus, né? Não sei, pra quem gosta de guitarrista, né? Ela foi tocada pelo Steve Vai. É a versão da música do Halo feita pelo Steve Vai. Então é um bônus bacana aí, não custa nada. Não sei se ainda tá disponível, faz muito tempo, né, que eu baixei isso daí. Eu tenho Guitar Hero 3, faz aliás tempo que eu não ponho meu disco do Guitar Hero 3 pra jogar. Assim, mas eu acredito que deve estar até hoje pra download. Se não tiver, não me cobre. Cobre o Microsoft de ter tirado o download. E nesse mesmo ano, né, que saiu o Halo 3 ODST, também saiu o Halo Wars, que aí é uma abordagem bem diferente da série. É um outro jogo que tá bem baratinho, né? É, também. Bem baratinho, né? Não vendeu mal, mas também não vendeu tão bem quanto os outros que são FPS, mas é porque é de um estilo muito diferente, né? É um estilo bem de PC. É um jogo que é RTS, Real Time Strategy. E ele, se não me engano, né, meu irmão, ele conta a história bem do começo mesmo da... É, ele conta a história das primeiras batalhas, né, da raça humana contra o Covenant. É, sim, então, tipo, eu acho que é bem quando eles estavam na escavação, é uma coisa, tipo assim, desse eu não tô tão inteirado, mas eu sei que bem antes do Halo 1, assim, anos antes do Halo 1. Né? E também em 2009 ainda, para quem gosta de RTS, só para saber, o jogo ele foi feito pela Ensemble, aquele estúdio famosíssimo da Microsoft que fez vários jogos no estilo. O jogo foi super bem avaliado. Eu não tive contato com o jogo praticamente, só de vídeo, essas coisas. Pelos vídeos parece interessante. É um jogo que eu pretendo, assim, uma hora dar um tempo para ele ver, porque eu me interesso pela série, né, pelo universo, passei a ficar interessado. Mas eu recomendaria quem achar aí baratinho e gosta de RTS jogar, porque foi feito por uma empresa que não existe mais, né, a Microsoft dissolveu o estúdio, mas foi feito por uma empresa que manja do assunto. Apesar de ser um RTS de console, né, foi feito por um estúdio que teve vários sucessos nesse estilo. De história ele não é tão importante igual os outros Halos, mas eles sempre misturam uma outra coisinha que você não vai ver em nenhum outro, então é que a experiência completa só com todos mesmo. Sim, sim. E para completar a experiência, ainda em 2009, eles lançaram na Xbox Live o Halo Waypoint. O que é o Halo Waypoint? Ele é um hub que é disponível para membros Gold da Xbox Live, onde você tem vários tipos de informação sobre o universo Halo. Então, muita coisa que a gente comentou aqui sobre os Spartans, Covenants, conteúdos bônus, esse tipo de coisa, você tem lá acesso ao Halo Waypoint. Digamos assim, é como se fosse o canal por assinatura do Halo. Tudo isso em 2009. É igual tem no... O pessoal já deve conhecer mais do Guitar Hero... Do Rock Band também tem, aquele lugar que você vai lá ver todos os downloads que tem. VPS, né? Isso, é a mesma coisa o Halo Waypoint. Só que o legal do Halo Waypoint é que ele tem muita informação sobre o universo do Halo. E Halo tem muita, muita revista, muito quadrinho, muito vídeo. E eles sempre disponibilizam lá. Teve, a priori, ao lançamento do Reach... Eles criaram uma série chamada Halo Legends, que você consegue assistir inteira por lá. Sem contar os brindes de Avatar, você troca, é legal que você troca as suas conquistas por avatares, por brindes do Avatar. Inclusive, eu até ganhei hoje a minha jaqueta de ter sido beta tester do Reach, tava até contando pro pessoal. Mas é bem legal, ele adiciona pouca coisa à experiência, mas é aquela de graça e você só ganha. Não paga, não perde. É bem bacana. E como você citou aí, né? Chegamos a 2010, né? Você citou Halo Reach. É o lançamento que vai ocorrer agora dia 14 desse mês. É o último jogo da série feito pela Band, o estúdio que criou a série. Eles estão saindo da Microsoft, estão indo para Activision, né? E a Activision chutou a Infinity Ward, digamos assim, e fechou com a Band. Não sei se a Band vai fazer o novo Call of Duty ou vai fazer uma série nova, mas Halo Reach, digamos assim, é o Halo, quase 10 anos depois de Halo 1, é o jogo de despedida da Band no Xbox. No universo, né? Eles, pelo menos por alguns anos, né? Não sei por quanto tempo eles fecharam com a Activision, ou se a Microsoft pode chamar eles para trabalhar em algum outro Halo. Mas eu acredito que depois disso também a Microsoft vai dar um descanso para a série, né? Para não queimar. Então, quais que são as expectativas? O Homem-Mão até falou que tá com hype alto para Reach, Mas você, começando com quem não jogou, tem alguém, Hyde, tem alguma expectativa para Reach? O que, que você pensa que pode ser? Além, além de tudo que você já ouviu agora. Além de tudo que você já ouviu agora, o que você acha? Então, como eu não conheço a série, eu não tinha expectativa, né? Eu vi alguns vídeos, achei muito, muito bonito, gráfico legal, mas não é um jogo assim que eu aguardava, né? Mas agora, depois do cast, né, eu pretendo até comprar, talvez. Baixar o demo, ver aí como é, né? Vai ter demo? Acredito que tenha demo. Eu sei que vai ter versão dublada em português sei, também. Sei, viu, cara? Você fez uma pergunta agora, eu não lembro do... Não lembro do demo 3 ter demo, não. O Halo 3 veio a demo junto com o Crackdown, né? Lembra? Que não, veio o invite do multiplayer. Beta, invite do multiplayer. É igual o beta do Reach que veio no ODST. Uhum. Bom, mas não sei, tipo assim, eu acredito que é um jogo que vai vender muito e a gente vai acabar achando muito depois barato. Depois, todo jogo que vende muito, depois fica barato pra comprar. Acho que vale a experiência. Menos Call of Duty. Call of Duty nunca fica barato, que ninguém não. vende. É que não tem bundle quase, né, com Call of Duty. Esse é o problema. Mr. Bubbles, e você? Você tem um ODST que eu sei. Eu tenho um ODST. Eu ainda não comecei, assim, eu comecei a campanha single. Single player. Não a de multiplayer, porque minha internet está cortada. Ah, tá. Então, eu vou basear a minha expectativa no hit pelo ODST. Então, eu vou ver se eu consigo terminar ela, né? Você comprou o Reach. Então, vou terminar o DST, dependendo do que eu achar da série, como for a campanha, eu pego o Reach ou não. E como aqui todo mundo eu sei que vai ter, né? Alguém pode me emprestar ou vender mais barato, né? Então fica mais fácil pra mim comprar. Olha, emprestar eu empresto, agora vender não vende não, viu? Porque, meu, co-op, meu, vender jogo co-op, cara, é só se você não tiver live mesmo, viu, cara? Porque, é horas de diversão à toa. Sem contar que tem os modos multiplayer, mas se você não tá afim de encarar uma sala multiplayer, né? Porque, meu, é um saco, né? Às vezes você não tem um skill pra jogar. Porra, às vezes você só é xingado, né, cara? Então, ele tem um modo chamado Firefight, que é um modo que você junta com outras pessoas ou co-op, ou até da live mesmo, pra enfrentar aí. Entendi. Todo mundo lá. Chega a ser tão divertido quanto enfrentar pessoas normais, né, cara? Então, se você não gosta, poxa, conheço um monte de gente que gosta de Call of Duty, mas não joga multiplayer, porque acha que é ruim. Ah, não é ruim, Eu gosto desse modo. Mas eu gosto desse modo, tipo assim, é mais ou menos igual o modo Horde do Gears of War. Vai vindo ondas e você tem que resistir. Não é? Aham. Uh-huh. Então, eu acho esse modo bem bacana. Eu lembro de ter visto esse modo a primeira vez no Gears of War 2. Só que eu acho que no ODST, que foi quando eles implementaram isso aí, esse modo ele é mais legal, por quê? Porque eu acho que o universo de Halo suporta mais jogadores do que no Gears, que eram só dois, tem mais elementos, é o que eu tô falando, as telas são bem grandes, tem veículo, esse tipo de coisa. Então eu acho bem bacana isso daí, dá pra adaptar todo mundo, igual, por exemplo, quem não é muito bom, assim, de dar tiro, pode ficar só dirigindo o Jeep e o outro fica na torreta. Um, por exemplo, igual o cara, se ele for camper, ele pode ficar lá em cima como sniper, ajudando, dando cobertura. Eu acho o modo super válido, que caiu, foi criado com Gears, mas eu acho que caiu como uma luva no mecanismo, na engine do Halo. Eu acho que vale a pena. Só respondendo a sua dúvida aí, Raid, se vai ter demo ou não, eles não colocam demo porque o cara que é fã de Halo é tão fã que compra sem nem ver, pô. Tá vendo aí? Não precisa ver demo, o cara compra, pô. Ele é religião, cara. Mas, velho, eu, assim, hoje eu diria a partir do Halo 3 e ODST. Hoje, cara, Halo é GTA. Halo pra mim tá igual GTA, God of War. Não, não tem como ser ruim, cara. Não tem, é um produto tão, tão bom, que eles dão tanta atenção, que não, não tem como ser ruim. Não, cara, eu acho que ele só não vende mais porque ele é exclusivo. Se ele fosse multi, se tivesse pra PlayStation 3, ele também venderia. Também venderia, isso que eu acho. Assim, uma coisa que eu falo por nunca ter sido fã da série, assim, talvez eu acho que eles... Eu não sei se é proposital, que eles tentam focar o marketing, mas o marketing do Halo não atrai quem, por exemplo, nunca jogou. Eu agora vim me sentir mais atraído no Reach, que eu vi os vídeos, eu achei ele mais interessante, até aquelas batalhas com nave, os cenários, eu achei bonito e tal, mas até o Halo 3, por exemplo, eu não me senti atraído pela marca, assim, não parecia que era uma coisa voltada para quem nunca jogou, não sei se vocês tiverem essa impressão, Não, mas... eu tinha essa impressão, até não ter tido aquela experiência com um, né, ter queimado a minha língua, até vou dizer que o excesso de marketing do Halo me causava até uma certa repulsa. Sabe, então, eu também, assim, parece que é uma coisa voltada para um público que não sou eu, né? Que não é voltada pra... Então, eu olhava assim e falava, cara, que isso? Não consigo entender. Não me desce, sabe? Esse, tipo, eu olhava assim até ter a chance de ter contato com a série. Mas realmente causava. Não sei se é por causa da nossa escola, assim, se é uma escola, pelo menos eu, apesar de não ser um jogador de RPG japonês, eu tenho uma escola de que é um pouquinho mais. Hoje tá mais ocidentalizada, mas eu fui um jogador bem mais oriental do que ocidental. Mesmo jogo, uma coisa era contra da Konami pra mim, pô. Era a glória, né? Contra da Konami. Pô, a minha base é toda Nintendo, né? É, então. Então, tipo assim, minha formação como gamer começou no Atari, mas foi depois Nintendo e Sega, muito forte, né? Então, tipo assim, eu tinha essa até repulsa quando via tanta propaganda do Halo, tanto link do Halo, tanta coisa. Ela fala... Mas hoje é que os caras têm grana pra gastar também, né? Eu lembro que no Halo 3 gastaram 100 milhões de dólares. Eu lembro que 30 ou 40 foi pra desenvolver o jogo e outra parte foi marketing, foi divulgação. É. Então, mas é uma coisa que eu acho que é importante, porque divulga o videogame pra fronteiras além do que do universo do jogador. Sim, eu falo mais assim, porque assim, todo esse universo, a história que vocês contaram agora, que eu também não conhecia, não, sei lá, não dá pra passar tanto pela propaganda, né? Você passa mais aquele... Não, não dá, não. Aquela dá. Cara de FPS genérico que ele não é mesmo, ele não é FPS genérico, mas a propaganda pelo menos sempre me passou isso. É, pra mim a grande diferença dele, que eu não consigo mais classificar ele hoje como genérico, é por isso, é porque ele tem um universo único. Ele não é um jogo de guerra que tá no Oriente Médio ou que tá na Segunda Guerra. Então, tipo assim, ele é um jogo que tem o universo dele. E até falando sobre o Reach, né, que sai esse ano, curiosamente o Reach sai num ano que temos Mario Galaxy 2 aí como o jogo mais bem avaliado do ano até agora. Será que vai dar briga de novo, ou meu irmão? Tem o Red Dead Redemption também. Com certeza. Sim. Ah, tem o Red Dead Redemption, mas a média do Red Dead Redemption foi mais... Pelo que eu vi, assim, as médias do Red Dead Redemption... Os jogos mais bem avaliados até agora no ano. Acho que são Red Dead Redemption, Mass Effect 2 e Mario. Mas o Mario tá acima de todos eles, assim. Sim. Se fosse coerente, né, eles não são concorrentes pro... Não são concorrentes pro Mario, né? Se fosse a revista ou a publicação for coerente com as notas, assim. Todo mundo deu a nota média do Mario, é mais alta do que o deles, apesar de serem todos os jogos nota 9 pra cima. É, mas não sei, será que vai brigar, meu irmão? Será que Halo pega de novo pra um Mario? Ou olha, cara, eu acho que se perder pela mesma desculpa, viu? É pela mesma desculpa, né? Porque precisa da conexão pra internet, né? Mas ainda não sei, mas eu creio que... O jeito deles contarem histórias mudou do Halo 3 pro ODST. Então eu acho que, meu, eles vão manter, cara, e vai ter mais chances que o Halo 3. Você acha que vai ter mais chances do Halo 3? Eu acho que vai ter mais chances que o Halo 3. Pra você que conhece bem do universo, situa pra gente aonde tá a história do Halo Reach, nessa linha do tempo. Halo 1, cara, Halo 2, no caso, a linha do que a gente falou até agora seria Halo Wars, né? Primeiro, depois Halo 1, depois não, Halo 2. Halo Wars, Halo Reach. Então, Halo Reach tá entre Halo Wars e Halo 1. Isso, o Halo Reach, na verdade, ele é 5 minutos antes do Halo 1. Caramba, tão preciso assim? 5 minutos antes. Que é mais ou menos assim. Aproveitar que a gente tem um tempinho ainda pra mandar bem rápido. A humanidade não aguenta mais lutar o Covenant. Não tem condição. Perde, ganha na Terra, destrói o planeta. Ganha na Terra, destrói o planeta. É chegada à conclusão que, como ele é uma sociedade baseada em religião, eles acham que se eles sequestrarem um dos profetas... Ou pagarem o dízimo. ou pagarem o aluguel. Vão passar o saquinho vermelho, né? Uhum. Então, eles acham que se eles sequestrarem um dos profetas... Eles podem ter um poder de barganha. Porque se matar ele, é substituído. Então eles querem sequestrar para poder barganhar, né? Porque religião, já sabe, é uma coisa, né? Que você matar o Papa, vem outro. Agora você sequestrou o Papa, aí é outra história, né? É verdade. Então, aí o que que acontece? Eles elegem lá um grupo de Spartans para que eles possam tomar uma nave Covenant e até o planeta natal dos Covenant para conseguir pegar um desses profetas. É uma missão completamente suicida. E sobra para quem? Sobra para Master Chief. Por isso que Master Chief não está em Reach. Porque nos eventos do que começa Reach, os Covenants estão vindo para o planeta Reach, que é uma colônia. É. Uma colônia da Terra. E o Master Chief está indo tentar tomar uma nave Covenant para poder fazer todo esse esquema. Aí acontece ali ao mesmo tempo. O Covenant começa a invadir Reach, aí o Master Chief dá a cagada lá, eles jogam um aleatório no espaço. Uma nave Covenant segue eles, eles vão acabar no primeiro reino. Então, por isso que eu falo que é 5 minutos antes. Eu creio que a partir daí, os dois jogos são praticamente paralelos. Enquanto. Ainda não jogamos, né? Mas enquanto. É. Eu tenho certeza que enquanto nós tivermos jogar Reach, nós vamos ouvir o que está acontecendo do Master Chief em Halo. Eu também espero isso daí. Eu também espero. Tô bem curioso, cara. Antes de você falar naquele cast que a gente fez dos hypes para os jogos que vão sair esse ano, né? Eu fiquei com hype alto para Reach por conta disso. E também acho que como vai ser a despedida da Band, os caras vão querer fazer assim o jogo. Bom, não que eles não botaram tudo neles, mas eu acho que toda a experiência acumulada em praticamente 10 anos fazendo Halo vai ser usada aí no Reach. Então a tecnologia está muito madura, os caras estão muito 10 anos fazendo o mesmo jogo e eles ainda estão com vontade, eu acho que os caras vão botar para quebrar. Acho que é candidato candidato a jogo do ano. Pra quem não ouviu antes, eu vou só reforçar meu hype. Todo mundo que acompanha a história de Halo sabe que Reach foi destruída e foi lá que todos os outros Spartans morreram. Essa é a história de Reach. Esse é o destino de Reach. É ser destruído e todo mundo que tá lá morre. Meu hype tá em como é que eles vão contar essa história. É Star Wars Episódio 3. Então, pode ser. Como é que eles vão contar? Como é que eles vão passar pra você... Se você já sabe que todo mundo vai morrer, que o planeta vai explodir, vai lascar todo mundo. É isso que me prende a atenção no Reach. Como é que vai ser passada essa história, esse drama pra você? Por isso que eu acho que se não for, é o meu Game of the Year, cara. Veremos. Vai ter o meu Mario Galaxy 2. É, ou será Mario Galaxy 2 ou nenhum deles, né? Ou será Sonic 4. Tá vendo? O Mario teve que ir pro espaço. O Mario teve que ir pro espaço igual o Master Chief pra poder ganhar. Que raciocínio. Nossa. Que raciocínio. Mas é isso. O que vocês acham que vai acontecer em Halo Reach? Quem conhece, quem gosta da série, quem não gosta também e ouviu, façam as suas. E quem já jogou o Pirata, nem comenta. Inútil. É, nem spoiler, né? Deve deixar o pessoal com raiva, né? É fogo. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de número 29 sobre a série Halo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem também, comentem, como sempre, de forma construtiva. O Hyde tá de olho no painel. Valeu por ter ouvido. Se não gostar, também comentem e vai comer grama também. Hyde, quem não gostar de Halo é também bobo? É idiota. É idiota? Nossa. Ô, Mr. Bob, você concorda com isso? Não. Não? Homem mal, você concorda? Concordo, opa! Então, bom, ficamos aqui. E vocês, concordam? Respondam pra gente. Obrigado por ter ouvido o nosso episódio de número 29. Um abraço e até o próximo OrionCast. E o que é um Warhog? É o Hammer do Halo. É o Hammer do Halo. Tá. É o jipinho do Halo. Esse é tunado, né? Esse é tunado. É sobe ladeira. Tá, só não gostei treinado. Porque eu não tenho função nem. Eu reparei que eu não tenho função. Não. Eu falei que vocês estão no apoio. Eu falei que vocês estão no Eu tô brincando.